sobe, ela sobe. Antes do adeus, aventura. Antes do adeus, a loucura. Este que perdeu e foi dobrado.

A chamar-te amor.

lições do passado que vivi a teu lado aqui. Esta praia, este mar, tudo me faz lembrar a nós dois. Sobre a areia, o calor, as promessas de amor sem depois. Rock and roll.

sem se ver essas palavras que saem dentro de mim, escondem em mente enquanto falo de ti, de ti. Palavras saem dentro de mim, não escondem nem mentem quando falo de ti, de ti. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. mas não nos vai queimar. Se o foguetão largar sem direção partir, se o coração voar, não nos vai fugir. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Thank you. vou perdendo a vontade. Procuro mais além, atravesso a cidade. Sempre pra te amar. quebra.